Eu também me vou embora. É parente do nosso ministro? Sou o primo! Ah. Então, Vossa Senhoria inventou alguma coisa? Não foi a pólvora? Não foi, mas cheira a isso. Inventei uma peça. Ah! Um verdadeiro milagre, mas não é o primeiro. Tenho inventado outras coisas. Houve um tempo que me zanguei. Ninguém fazia caso de mim. Recolhi meu silêncio, disposto a não inventar mais nada. Finalmente, a vocação sempre vence. Comecei de novo a inventar, mas nada fiz ainda que chegasse a minha peça. E de dar nome ao século XIX.